Abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mais uma vez e como sempre na Rádio Filispín, a rádio livre e comunitária da Terra de Trasancos, emitindo na frequência 93.9 da FM. E o programa de hoje vai ser dedicado, vai ser muito especial o programa de hoje, vai ser dedicado às canções que unem Portugal e a Galiza. Como vocês sabem, Portugal e Galiza têm muito em comum. Nós compartimos fronteira, compartimos idioma, muita cultura e muita história. No programa de hoje vamos demonstrar que partilhamos muita música, porque como isto é um programa de rádio dedicado à música, pois partilhamos a música em comum com Portugal e Galiza. Pois é, as músicas que vamos ouvir contam com uma evidente colaboração entre portugueses e galegos. E o primeiro exemplo que vamos dar é entre a colaboração feita entre José Afonso e o trovador galego-português Aires Nunes. Pois é, do disco de 1969, Contos Velhos, Rumos Novos, de José Afonso, vamos ouvir o tema Bailia. Bailemos agora, por Deus, ai velhida. Soa que estas avalaneiras prolidas. E quem for velida como nós velidas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras prolidas verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai luadas. Soa que estas avalaneiras granadas. E quem for luada como nós luadas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras granadas verá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai velhidas. Soa que estas avalaneiras frulidas. E quem for velhida como nós velhidas, se amigo amar. Soa que estas avalaneiras frulidas verá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmãs. Soa que este ramo destas avelanas. E quem for louçana como nós louçanas, se amigo amar. Soa que este ramo destas avelanas verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos. Soa que este ramo frulido bailemos. E quem bem parecer como nós parecemos, se amigo amar. Soa que este ramo sol que nós bailemos verá bailar. Ora, muito bem, lindíssima esta canção de José Afonso, não é muito conhecida, mas realmente tinha que recuperar aqui, para este evento tão fantástico, que é recuperar as canções que unem Portugal com a Galiza. E esta canção, Bailia, que canta José Afonso, é baseada nas trovas do galego Aires Nunes. Vamos agora então ouvir algo mais moderno. Vamos ouvir a colaboração entre o Xia e o grupo Retimbrar, que em 2022, há dois anos atrás, portanto, gravaram um disco que conta com a participação de... O disco é de Retimbrar, mas conta com a participação da Uxia. Uxia, como vocês sabem muito bem, é embaixadora, é cantora, é embaixadora da poesia e da literatura galega. E ela sempre colabora com portugueses. E Retimbrar é um grupo de música tradicional do Porto. Então vamos ouvir o tema Maçazinha, uma canção tradicional cantada por Uxia com Retimbrar. Vamos, lá está. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Vê o mundo mais de cima, está sem boa companhia. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida. Ser destemida ao olhar de uma criança. Tu vais ser destemida ao olhar de uma criança. Pensa que há de vir o dia, maçãzinha da mudança. Pensa que há de vir o dia, maçãzinha da mudança. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Thank you. Ora, muito bem, esta canção lindíssima e super animada que ouvimos chama-se Maçãzinha e conta com a colaboração de Uxia e do grupo Retimbrar, uma conexão Galiza e Portugal, que é do que estamos a tratar hoje, evidentemente. E temos aqui mais uma, porque é assim, estas colaborações entre Portugal e Galiza vão um pouco por fases. Por exemplo, nos anos 60 havia muito com José Afonso, José Mário Branco, Adriano Correia de Oliveira, mas depois foi seguindo, nos anos 80 também havia mais algumas, nos anos 90 havia mais, e agora voltou-se. Obviamente agora é um exemplo e temos mais alguns. Temos agora, por exemplo, o exemplo de MJ Pérez, a galega MJ Pérez, e o grupo português Crua, com o tema Ora Aperta Amor. Este é um exemplo muito bonito também, que eu quero que vocês ouçam e apreciem. O meu amor diz que vinha quando a noite viesse. O meu amor diz que vinha quando a noite viesse. O meu amor e o teu foram ambos à ribeira. O meu amor e o teu foram ambos à ribeira. O meu foi a erva doce, o teu a erva cidreira. O meu foi a erva doce, o teu a erva cidreira. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Este nosso grande, uma MJ Pérez com a Crua. Ora, para os meus ouvintes e minhas ouvintes portuguesas, o que é que vocês acham da pessoa que estava a cantar? É galega? É espanhola? O que é? Ou é portuguesa? É que tem um sotaque perfeitamente português, não acham? Pois é, mas é uma galega, é MJ Pérez. E como ela, há muitas, não é única. Nós aqui neste programa vamos ainda ouvir mais algumas. Mas antes disso, vamos ouvir agora uma cantiga de amigo, porque, como vocês sabem muito bem, as cantigas de amigo são trovas e poemas antigos, exclusivos de uma cultura portuguesa e galega, galego-português, em que havia, por exemplo, alguns poetas, um deles mais conhecido talvez de Portugal seja o Dom Dinis, mas havia mais, havia galegos bastante insuficientes e muito bons, havia, por exemplo, Martin Kodax e havia um que vamos ouvir agora, o Airas Nunes, que já vimos no cantado pelo Zeca Afonso. E vamos ouvir agora na voz de José Mário Branco, que em 1969 gravou também um disco com 7 cantigas de amigo, que realmente só ficaram em 6, porque houve uma delas que nunca havia no disco. Então ficaram 6 cantigas de amigo, tem de Martin Kodax, tem de Dom Dinis, tem de todas, o Airas Nunes. E a que vamos ouvir chama-se Bailado Hoje Ai Filha. escrita pelo galego Eiras Nunes, cantada pelo português José Mário Branco. Jai filha, que prazer vejades, ante o vosso amigo que vós muito amades. Bailarei eu, madre, pois mil vós mandados, mas espero, entendo de vós uma lei, de viver eu pouco, muito vos pagades, pois vós me mandades que baila teu bem. De viver eu pouco, muito vos pagades, pois vós me mandados que baila teu bem. Rogo-vos, ai filha, por Deus que baileides, ante o vosso amigo que bem parecedes. Bailarei eu, madre, pois mil vós dizedes, mas espero, entendo de vós uma rã, de viver ele pouco grão sabor a redes, pois vós me mandades que baile teu bem. De viver ele pouco grão sabor a redes, pois vós me mandades que baile teu bem. Por Deus, ai minha filha, fazei da bailada ante o vosso amigo sob a mil granada. Bailarei eu, madre, de que esta vegada, mas espero, entendo de vós uma rã. De viver ele pouco sois muito pagada, pois vós me mandades que baile teu bem. De viver ele pouco sois muito pagada, pois vós me mandades que baile teu bem. Bailado hoje, ai filha, por Santa Maria, ante o vosso amigo que vos bem queria. Bailarei eu, madre, por vós todavia, mas espero, entendo de vós uma rei. De viver ele pouco tomados por fia, pois vós me mandades que baile teu bem. De viver ele pouco tomados por fia, pois vós me mandades que baile teu bem. Lindíssima esta canção, Bailados da Filha, cantada por José Mário Branco, com letra do galego Eiras Nunes. Está espetacular. E sabem que mais? O que é que eu tenho a dizer? Que atualmente há um grupo galego, um duo galego, que se chama La Montagne e Bicampério, que também se dedicam a tocar versões muito modernas e eletrónicas destas cantigas de amigo. Só que eu, em vez de uma dessas, eu decidi trazer uma mais evidente ainda. Eles fazem uma versão da Senhora do Almortão, que é espetacular, a meu ver, é espetacular. Lá está. Mais uma para contar aqui para a lista, que é La Montagne e Bicampério, a cantar uma canção típica portuguesa da Beira Baixa, Senhora do Almortão. Senhora espetacular, não acham? Ora, para mim, esta versão da Senhora del Mortão é das melhores que eu já ouvi em toda a minha vida. Confesso que gosto muito do Zé Afonso, mas depois há muitas versões que são chatas, são sempre repetitivas, são muito normaisinhas, mas esta surpreendeu-me pela positiva. É realmente muito inovadora e não é cansina, verdade? Agora vamos mudar um bocadinho de assunto e vamos falar também de mais uma colaboração entre Galiza e Portugal, que é o projeto Oceanoé, que é um projeto da Noé, da Arca da Noé, que junta músicos e músicas portugueses e músicos e músicas galegas, lá está. E neste caso, eu escolhi a participação à canção que tem a Celina da Piedade, que colabora com o galego José Luís Romero. Ela tem uma canção aqui muito linda, que eu gostei muito, e, aliás, Celina da Piedade, eu tive muita dificuldade, porque ela tem realmente muitas canções de colaboração com galegos, só que eu escolhi esta porque é muito recente, e faz parte de um projeto que eu admiro muito, e qualquer dia, espero não demorar muito tempo, espero fazê-lo este ano mesmo, que é o 10º aniversário da Arca da Noé, então espero fazer uma entrevista à Noé mesmo, este ano mesmo, espero que tenha sorte. Vamos então ouvir a Mágica Laranja Tão Doce, cantada por Celina da Piedade, com o galego José Luís Romero. Thank you. Ora, lindíssima esta canção típica alentejana, cantada por Celina da Piedade, com o galego José Luís Romero, e ainda, que me esqueci de dizer antes, por Ana Santos, também a portuguesa, e companheira da Celina da Piedade, Ana Santos. E agora vamos passar para um grupo galego, os Blues do País, com um tema bastante interessante e engraçado, que se chama Arraianos, e que, no qual eles falam de um couto misto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas couto misto é uma coisa que existiu, não é um conto, parece um conto, mas não é um conto, foi uma coisa verdadeira. Um micro-estado entre a Galícia e Portugal, que ainda hoje em dia se pode visitar. Se vocês forem até, Pitões das Júnias, em Monte Alegre, vocês estão ali muito pertinho do que era o antigo couto misto, que era isso, um pequeno estado que juntava galegos e portugueses. E esse era micro-estado, mas durou praticamente 800 ou 900 anos, desde o ano 1000 até o ano 1800 e tal. Portanto, foi muito tempo que existiu esse micro-estado. Vamos então ouvir os Blues do País com o tema Arraianos. Bye. unha moura que baixo a terra había un tesouro baixo estas mamas hai un peito d'ouro. Oh, oh. As fronteiras nunca marcaron novo espírito arraiano. Oh. Licor café é uma perda, é uma perda, é uma perda, é uma perda, irmã, não chores. Trauteando Porto Covo, tenho aqui um verbo novo, eu estou ruivelozeando. Meto o verbo num canudo, canto, deito quase tudo e estou Paulo gonzeando. Seu martelo, tabuinhas, a cantar a mariquinhas, eu estarei amaleando. Se a canção chegar ao fim, amor, encosta-te a mim, eu já estou Jorge palmilhando. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa na Rádio Filispín, todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite. Xardín a Beira-Mar Plantado. Ora, isso mesmo, Silvia tem toda a razão. Nós estamos a ouvir o Jardim Abreu Plantado, aqui na Rádio Filispim, e hoje temos um programa super especial, porque hoje estamos a ver as canções que unem Portugal e a Galiza. Porque, como vocês sabem, Portugal e Galiza têm muito em comum. Nós compartimos fronteira, idioma, muita cultura e muita história. Neste programa estamos a demonstrar que partilhamos muita música. As músicas que nós estamos a ouvir contam com uma evidente colaboração entre portugueses e galegos. E há uma razão para haver tanta colaboração entre portugueses e galegos. É que, realmente, Portugal e Galiza está unida desde o ano 400, ano em que se formou o Reino da Galiza. Nessa altura, a Galiza era bastante maior do que é hoje em dia. Abarcava territórios que iam desde Astúrias até Portugal, o atual Portugal. Na altura, Portugal não existia, mas era até a altura de Coimbra. Abarcava Porto, portanto, o Minho todo, Porto, Viseu e até Coimbra. E então, nem por acaso, vamos ouvir a canção de Paulo Bragança, que fala que sou galego do Minho até o Mondego. Vamos então ouvir esta canção que demonstra muitas coisas que temos em comum entre portugueses e galegos. Das terras de Rosalia às terras de Miguel Torga, percorro a ara cantiga que todo o povo recorda. Das beiras atrás dos montes, dos rios Mondego ao Minho, o perfume da Galiza, de gesta e flor de pinho. Mil anos do mesmo sangue, num passado sem fronteiras, o fumo das chaminés na memória das aldeias, gaita de folhas galega, na dufeiras da Idenha, cantamos em mirandês, língua que não nos é estranha. Sou galego, ai, sou galego até ao Mondego, moiro escuro te arrenego, da Galiza até ao Mondego. Vendimamos o suor por tradição e castigo, são irmãs no seu destino, Rias de Aveiro e de Vigo, que há tanto calor humano ao redor de uma fogueira, à lareira vinho tinto, requeijão broa caseira, e a guitarra de Coimbra, gaita de folhas galega, são os sons da nossa alma, aos quais o norte se apega. Caminhos de Santiago, veredas clareiras, cantamos ao desafio, ao fim da tarde nas eiras. Sou galego, ai, sou galego até ao Mondego, moiro escuro, te arrenego, na Galiza até ao Mondego. Moiro escuro, te arrenego, da Galiza até ao Mondego. Sou galego, até ao Mondego. Moiro escuro, te arrenego, da Galiza até ao Mondego. Pois é, realmente os portugueses do Norte, pelo menos os portugueses do Norte, fizeram parte do Reino da Galiza desde o ano 400 até à sua independência no ano 1139. Portanto, mais uns anos a somar às nossas coisas que temos em comum, a nossa cultura, nossos conhecimentos que temos em comum. E a música é muito importante nisto. Vamos agora então ouvir, e o idioma é, ok, não vamos, podemos seguir aqui a ver mais coisas em comum. O idioma é muito importante. Vamos então agora ouvir mais um exemplo de cantores e cantoras galegas que cantam num português perfeito. Agora o meu exemplo é da Madalena Gamalho, que eu ouvi a primeira vez no disco da Ocea Noé, da Arca da Noé, que ela participa com o João Afonso. Mas eu prestei mais atenção depois, quando ouvi no programa do Portugalos, do Galiportos, em que ela é entrevistada e canta umas canções espetaculares. Ela tem um disco gravado em 2022 que se chama Invento, que tem canções espetaculares e todas com essa pronúncia portuguesa tão perfeita. Eu vou trouxer para aqui o tema Sobe a Minha Escada, da Madalena Gamalho. Prestem atenção porque ela é um espetáculo, tem um espetáculo, toca muito bem, tem músicos muito bons a acompanhá-la, então é sinónimo de qualidade. Sobe a minha escada, lá de cima vais ver muito melhor. Lembra os velhos tempos, já se apaga o dia, vai embora o sol. Deixa que se apague, deixa que se mude em nós. Sobe a minha escada, conta-me o que achas. Sobe a minha escada, lá de cima vai melhor. Tudo se esclarece, tudo mal esquece o coração. Deixa que se apague, deixa que se mude em nós. Sobe a minha escada, conta-me o que há. História, sentir-nos melhor. se apaga o dia, vai embora o sol. Deixa que se apague, deixa que se mude em nós. Sobe a minha escada, conta-me o que há. Linda, não acham? Ora, eu adoro este ambiente de requinte e de bom gosto. E a sua pronúncia portuguesa, que é galega, não se esqueçam que é galega, é portuguesa do Norte, é galega e tem uma pronúncia portuguesa irreprimível. E este som que me cativa muito. E agora vamos então passar a outra canção, que de uma portuguesa agora. Ora, vocês sabem muito bem, já aqui falei que atualmente nós temos vários projetos que unem portugueses e galegos no universo musical. Temos, por exemplo, já falei da Oceano, é um disco que reúne músicos e músicas portuguesas com músicas e músicas galegas. Temos também um festival que se faz entre a Galiza e parte sul parte norte do Minho, que se chama Mumi, que também reúne portugueses e galegos. Temos também um festival chamado Arritmar, que também faz o mesmo. Ou seja, há várias coisas atualmente que unem portugueses e galegos. E nos anos 90, agora já está um bocadinho acabado isso, mas nos anos 90 havia um programa de televisão chamado Xabarim Clube, aqui na Galiza. E esse programa infantil, chamado Xabarim Clube, o que fazia também era recolher músicas de portugueses, e além dos galegos, a tocarem para esse programa. E há muitos exemplos, há várias bandas. E eu aqui colhi uma canção da Neladeiras, que se chama Viva a Música. Ela canta em galego, um galego também perfeito. E é isso, vamos ouvir então a Neladeiras a cantar Viva a Música em galego para o programa Xabarim Clube. Música como uma classe de educação física. Viva a música tocada e dançada. Viva a música tocada e dançada. Por isso se queredes vivir a postre e mil acaba de comer. posibles. Y facé de música, no hago hacha de la cabeza, narea como avestruces. Ora, muito bem, este está a ser o primeiro volume das canções que unem Portugal e Galiza, porque realmente há mais e vai haver mais volumes. E agora vamos ouvir uma de um galego daqui de Ferrol, o Manolo Bacalhau. Ele gravou um disco em 2017 com vários dos seus temas. E um deles, um tema que ele também grava, que é uma versão do Fui Colher uma Romã, aquela canção típica alentejana, que foi celebrizada por António Zambujo. Ele canta na sua versão, no galego-português, que se nota bem aí, que nota-se bem, mas é tão bonito que tem que passar, realmente. Então, para o meu amigo Manolo Bacalhau, vamos então ouvir Fui Colher uma Romã, uma canção típica alentejana. Lá está, galegos e portugueses. Vou-me embora para a cidade, já o campo a mim me aborrece. Quem lá na cidade tem e quem na cidade tenho e quem por mim penas padece. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim e fui encontrar no jardim e aquela mulher que eu amo. E aquela mulher que eu amo, dei-lhe um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo e o ramo caiu no chão. As pombas quando namoram batem com as asas no chão. Que para pombo não beres, que para pombo não beres, e o bater do coração. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim e fui encontrar no jardim e aquela mulher que eu amo. E aquela mulher que eu amo, desde um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e um ramo caiu no chão. O meu coração e o teu unidos fazemos só. E agora estão separados, e agora estão separados, e diz, meu amor, sei, não te dou. Fui coger uma romã, estava madura no ramo. E fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. E aquela mulher que eu amo, desde um aperto de mão, estava espetacular, o Manolo Bacalhau com o tema alentejano, Fui colher uma romã. E agora só temos tempo para mais uma canção, eu tinha aqui mais, mas olha, fica para o segundo volume das músicas que unem Portugal e Galiza. Ficamos então com a Solteira, a banda Solteira, a banda da Uxia Pedreira, que gravou uma canção muito conhecida em Portugal, que se chama Machadinha. Fechamos então a porta do Jardim Manuel Plantado, um abraço e fiquem muito bem. Ai, ai, ai, minha machadinha, ai, ai, ai, minha machadinha, que te puxo a mão sabendo que és minha, que te puxo a mão sabendo que és minha. Sabendo que és minha, eu também sou tua, sabendo que és minha, eu também sou tua. Salta machadinha lá pro meio da rua, salta machadinha lá pro meio da rua. Saltar, no meio da rua non é de saltar. Quero ir a rodas coller o meu par, quero ir a rodas coller o meu par. O meu par da roda eu sei quen é, o meu par da roda eu sei quen é. É un rapaciño chamado Xosé, é un rapaciño chamado Xosé. Saca ben o fío, cun creio pelouro mollado no río, cun creio pelouro mollado no río. Mollado no río, mollado no mare, mollado no río, mollado no mare. Duas pasadillas lista pra cortar, duas pasadillas lista pra cortar. Sabendo que es miña, que te puxa a mão sabendo que es miña. Sabendo que es miña vale para todo, sabendo que es miña vale para todo. Fica corta se chequenta ben o forno, fica corta se chequenta ben o forno. ai, ai.